é mais uma da Cis do Acordeão. Diferente dos iguais, viu? Em nome da minha Top Events, em nome de Salzini, Rui e Giovanni Guedes. Bota na pegada do vaqueiro, chão! Que é pra tocar o paredão. Liga assim, ó. Eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece. Tô virando a chave no meu coração, tô revertendo essa situação. E agora eu vou sair, me divertir, vou pro rolê, quero um curtir. Chega de sofrência, agora vai ser pá todo dia. Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou descer na boiada, beber e amar. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou, que juro de você eu não vou nem lembrar. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou descer na boiada, beber e amar. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou, que juro de você eu não vou nem lembrar. Show! Alô, culpado isso. Direto do canto bonito, um homem diferente dos iguais. Chama! Em nome de Arine Music, estúdio do sucesso. Chama! Olha que eu parei de sofrer, parei de chorar por alguém que não me merece. Tô virando a chave do meu coração, tô revertendo essa situação. Que agora eu vou beber, me divertir, vou pro rolê, quero curtir. Chega de sofrência, agora vai ser pá todo dia. Vou deixar de agonia, vamos ver quem aguenta. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou, vou descer na boiada, beber e amar. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou, ganho de você eu não vou nem lembrar. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou, beber e amar. Pra vaquejada eu vou, puta pegada eu vou, você eu não vou nem lembrar. Eita, do céu, você tá sendo acordeão. Em nome da minha 8, 8, 8 best. Diferente as mal. Chama na pegada do Goliski. Em nome do meu capuçado, meu Ceará, já representa da Cis do Acordeão, representa o SS Run. Aí já vem montando nesse aqui, que diferente das iguais.